Panorama Agrícola para 2 de maio de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos já no mês de maio, 2 de maio de 2011, segunda-feira de lua quase nova. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe. O ditado desta segunda-feira é: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o sábio ajusta as velas. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica doce para você. Secretaria da Agricultura realiza seminários no Oeste. O mercado dos orgânicos em Santa Catarina. E no Espaço da Mulher o assunto passa pelas queimaduras. Uma dica que pode mudar o seu dia. O brigadeiro fica mais cremoso se você adicionar à receita uma gema. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Grande parte das queimaduras acontecem dentro de casa. Por falta de orientação, as pessoas acabam agravando a situação ao colocar produtos tópicos que não são indicados. Eles sujam a queimadura, dificultam a avaliação médica e a limpeza da ferida. Nada de pastas de dentes, manteiga, água oxigenada ou qualquer outro produto. A primeira medida é aplicar no local água fria, se possível gelada, para neutralizar a ação do calor e promover o alívio da dor. As queimaduras podem atingir a pele em diferentes graus de profundidade, podendo ser de primeiro grau, a mais superficial, segundo ou terceiro grau, a mais grave. As que são mais profundas exigem um acompanhamento ambulatorial e muitas vezes internação. O médico é quem deve fazer a avaliação e indicar o tratamento correto. Só lembrando, os pais devem manter as crianças longe do fogo, materiais e alimentos quentes e locais que ofereçam riscos. Elas não possuem noção do perigo. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Secretaria de Estado da Agricultura apresenta esta semana no Oeste do Estado os programas da Secretaria a produtores e a lideranças locais. O secretário de Estado da Agricultura, João Rodrigues, traz mais informações aqui no Panorama Agrícola. Vamos iniciar os seminários de agricultura pelo Oeste. Dia 5 nós estaremos fazendo reuniões importantes na cidade de São Lourenço do Oeste e também na cidade de São Miguel do Oeste, onde nós vamos fazer dois grandes seminários. Da mesma forma, na cidade de Maravilha, no dia 6, onde haveremos de reunir produtores, lançar os programas da agricultura e, ao mesmo tempo, ouvir sugestões para que possamos implementar na Secretaria de Estado da Agricultura para melhorar cada vez mais a qualidade de vida do produtor rural. Secretário, qual é a ideia desses encontros, desses seminários regionais? São seminários onde nós vamos explicar para o produtor quais são os novos programas que nós vamos lançar. Como, por exemplo, o Juro Zero Agricultura, o Terra Boa, que ele acaba tendo uma outra concepção nesse governo de Raimundo Colombo, mas ele será incrementado com novas variedades de sementes, não só de milho, como também pretende-se agora, a partir desse ano, disponibilizar a semente de feijão, o arroz para outras regiões de Santa Catarina, a cebola para a região do Alto Vale. Nós vamos incrementar e ampliar os programas de Estado da Agricultura. Então é dessa forma, falar de problemas, ouvir sugestões e anunciar os novos programas da Secretaria da Agricultura. Secretário, uma última questão. Como é que o senhor está avaliando o andamento do Santa Catarina Rural? Olha, estou avaliando de forma positiva. Nós estamos no primeiro momento na fase das discussões com os técnicos da cidade de Epagre, juntamente com a liderança local de cada município. O cuidado que está se tendo agora é que o recurso público do Estado de Santa Catarina, que será disponibilizado para a construção de 500 novas agroindústrias familiares, prioritariamente, sejam bem investidos, com o critério de ter o produto para ser transformado, mas o mercado para adquirir aquilo que será produzido pelas nossas novas unidades. Então, eu creio que estamos numa fase muito importante. Tão importante quanto a implantação é a fase do preparo para os grandes investimentos. Este é o secretário da Agricultura, João Rodrigues, em entrevista ao Panorama Agrícola. Na quinta-feira, a secretaria faz esse seminário regional com produtores de São Lourenço do Oeste, no CTG Amizade Sem Fronteira, a partir das 9 da manhã. Também quinta, dia 5, a partir das 2 da tarde, o encontro será em São Miguel do Oeste, no CTG Porteira Aberta. E o seminário da sexta-feira, dia 6, às 9 da manhã, acontece em Maravilha, no auditório do Maravilha Parque Hotel. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola recebe hoje Paulo Zoldan, economista da Ipagre Cepa, pesquisador que coordenou um levantamento aqui em Santa Catarina sobre agricultura orgânica. Antes de entrarmos nas questões de mercado, Paulo, qual o conceito, o que significa agricultura orgânica? A instrução normativa do Ministério da Agricultura considera um sistema orgânico de produção agropecuária ou industrial todo aquele em que se adotam tecnologias que otimizem o uso dos recursos naturais e socioeconômicos, respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo a autossustentação no tempo e no espaço, maximizando benefícios sociais, minimizando a dependência de energias não renováveis e, principalmente, né, uma questão muito importante, que é a eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, OGMs ou radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção, comercialização, do armazenamento e no próprio consumo, né? Quais são as características que se encontram em Santa Catarina com relação à produção orgânica? Esse levantamento que nós estamos agora disponibilizando para a sociedade, ele foi realizado no ano passado, no primeiro semestre, foi feita uma pesquisa em todo o estado de Santa Catarina, junto com os produtores rurais, com os agricultores, onde eles foram visitados nas propriedades e responderam uma série de indagações que fez com que a gente pudesse atualizar os dados e terem dados atuais. Trabalhamos com 603 produtores, né, onde a gente conheceu o perfil deles, aquilo que eles produzem, a quantidade que eles produzem. Né, foi feito um amplo levantamento. Né, quer dizer, os dados nos estão mostrando que a nossa agricultura, não só em Santa Catarina, mas no Brasil em geral, a agricultura orgânica ainda é muito pequena, né? Ela tem uma, comparada com a agricultura convencional, ela é muito, muito incipiente, ela está ainda no começo, digamos assim, dando os seus primeiros passos, né? Ela é uma agricultura, portanto, de pequena produção, né? E é voltada, na maioria dela, para produtos regionais, principalmente aqui em Santa Catarina. Ela é uma agricultura principalmente de produção de hortaliças, né? Ela produz muito, ela está muito voltada para os mercados locais, grande parte das vendas se realiza nos próprios municípios onde que elas são produzidas, quando muito nas regiões, nos municípios polos das regiões produtoras. Né? E ela é baseada sobretudo nas feiras e com venda também, importante parcela da venda na própria propriedade, né? Na própria propriedade rural. Existe também algumas regiões que comercializam para os mercados institucionais, né? para as escolas, para merenda escolar, para alguns lugares, para hospitais. Né? Mas então, portanto, ela é uma agricultura basicamente de hortaliças e existem alguns locais onde que a gente produz algumas frutas, né? A banana principalmente, também maçã em algumas regiões, mas principalmente a banana. Então, nosso principal produto aqui em Santa Catarina, em termos de valor da produção, é a alface, né? Seguido da banana, e depois vem o leite, tempero verde, brócolis. E as regiões onde que há mais produção, né, as principais regiões produtoras do estado são o oeste, principalmente a região de São Miguel do Oeste, Maravilha, o litoral sul E a Grande Florianópolis é a região onde que o valor da produção dos principais produtos dos agricultores é maior, por causa do mercado consumidor próximo, né? Este Paulo Zoldan, economista da Ipagre Cepa, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o mercado de orgânicos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.